190 escado. E a rádio patrulha vem a mil. De blazer 4, postes com 4, cunho, mapa de fuzil, chapéu de boi, marreta, cadeia pra pobre, hotel de luxo. Acerto de contas com milícia, mato bandido, polícia, luto. A poesia de ladrão e atitude é de Bagdá. Sou descendente de Osama e meu grito de guerra. Vejo a roca, vejo o choque, vejo o bop, vejo a rota. Sempre combo em crã, porque sozinho até corta um bomba. Bagulho esforja, é murro no oi, bicudo na bunda, tapa na nuca. A polícia é impetulosa, assassina e infortuna. Seja pra notina, DF. Sempre vai ter uma rota meia amigo, aquela lá de SP. Que fuzila, extermina, decapita, deporta, decepa. Que picota, mutila, estrangula e dilacera. Comete chacina, desacata a malandragem. Aí seus tangos, seu porta-voz é da bandidagem. PDM, minha quebrada, rap gangsta, meu ofício. Ananias, Luke, Duke, J lá da tribo. Responsa no bagulho chaboso, sim. Mas intacto, destemido pros polícia, mas não enigmáticos. Atentados, prisão incendiados, agentes metralhados, rebeliões, as penitas nos presídios. Sangue jorra na guia, corpos boiam no rio. Rotina macabra, esses soldadescas do Brasil. Escravocratas, robozinhos, cabeça de lata. Que por medalhas abençoam, engatilha, aperta o gatilho e mata. Polícia de Minas, só fulmina de fantoches, carrascos. Arrogantes, covardes, subalternos, farrapos. Puxa minha capi, meu B.O., um 10 forte legal. A roupa larga, o desacato faz os polícia passar mal. Essa é poesia de ladrão, eu carrego o estilo gangsta. Só deixo de cantar quando a tampa do meu caixão se fechar. O que está na poesia que eu sou, vai representar a Babilônia que eu tô. Pra sem lei, tamo pronto, tamo pronto, tamo pronto. Pra sem lei, tamo pronto, tamo pronto, tamo pronto. Pra sem lei, o que está na poesia que eu sou, vai representar a Babilônia que eu tô. Pra sem lei, tamo pronto, tamo pronto, tamo pronto. Pra sem lei, tamo pronto, tamo pronto. Minha poesia é minha rua, meu cabeção, minha fuga. Que brilha mais que revolve nos olhos, malandro que acorda sonhando. Eu vim da quebra barreta, onde potoca que bicota esfarela. Vai adivinhar nada aqui, nem mãe de Namalabi. Se começou a pagar pra ver até o fim, colocou fogo é pra pipoca explodir. Porque dinheiro faz dinheiro, Deus quiser tô no meio. Só de Mizuno e Astra Red feio. Pivete chega, mó semblante frio, puta aqui. Marca aí, ninguém viu. Na lua cheia, lobisomem subiu. Foi quando os homens sumiu. Respeito aqui, vem de cela que serve pra cada quebra. É muita pilha e quem vai se servir? Depois liga, robozinho. Sem proceder, ninguém procede aqui. Planalta City, mó prazer, vamo aí. No mó cozinha ali. Liga, firma sim, tudo certo, vamo aí. O que está na poesia que eu sou, vai representar a Babilônia que eu tô. Pra sem lei, tamo pronto, tamo pronto, tamo pronto. Pra sem lei, tamo pronto, tamo pronto, tamo pronto. Pra sem lei, o que está na poesia que eu sou, vai representar a Babilônia que eu tô. Pra sem lei, tamo pronto, tamo pronto, tamo pronto, tamo pronto. Pra sem lei, tamo pronto, tamo pronto. Bem maior que seu ódio, eu sou do tipo mesmo que cê vê. Start, o som começou, quem tá pra isqueiro acender. Cê que tá gold, anti-bronze, prata pra quem cê quer ser. Admira aí que a classe que cê quis nunca vou pertencer. Do beco escuro que sou, vi que a planalta tá assim. Aonde espuma tá flor, não é poesia pra mim. Novidade é... nova versão Ku Klux Klan. Se o proceder tá pra nós, decepção pros Rotan. Eu que não vou dar de bandeja meu dinheiro pro bop. É lua cheia no intoque, cana não sabe onde eu tô. Não vou atuar na mesma cena que polícia estrelou. Fica pra próximo sorriso, hoje meu time ganhou. Medo de quê? Porque já tô pronto pra sem lei. Mas não tem vez pra Rotan, onde maloqueiro é rei. Fumaçou Absolute com Red, é nós as minas, moleque. Morrer só depois, traz mais Campari pra dois. Que mais de mil tá por mim, e se os bonecos subir? No raidin, canto pro gueto sorrir. Voluntário pra missão, pra ver burguês aplaudir a poesia de ladrão. Atitude aqui é aço, não vim combater de graça. De Planalta, Uberaba, tipo a mesma quebrada. O ladrão que está na poesia que eu sou, vai representar a Babilônia que eu tô. Pra sem lei, tamo pronto, tamo pronto, tamo pronto. Pra sem lei, tamo pronto, tamo pronto, tamo pronto. Pra sem lei, o ladrão que está na Tamo pronto, tamo pronto, tamo pronto. Pra sem lei, pra sem lei.